Jesus é meu grande amigo, nele posso confiar. Mesmo que a terra se mude, jamais ele falhará. Ele é forte e poderoso, dono de todo poder. A sua misericórdia me dá forças pra vencer. Misericórdia, misericórdia, misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia pelo seu amor. Tem misericórdia deste mundo sem temor. Vejo o povo alucinado, desinquieto e sem amor. Vejo tua mão estendida, oferecendo perdão. Misericórdia, meu Pai, vem segurar minha mão. Misericórdia, misericórdia, misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia pelo seu amor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia pelo seu amor.